Romeu 25, Nicolos 41, controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Controle 6251, Xanaya Cruz 2400, bom dia. Bom dia, Xanaya 6251, contato radar, saída da El, suba para o 360. 360, pode voar lendo, senhor? 360 da El. Da El, 6251. 6251, no chão de Recife, frequência 1395 e alterna 13385. Confirme para o 6251, né, senhor? Frequência 133.95 e alterna 133.25. 3395, 3325, bom dia, Bandolária.